teve um certo momento que eu tava me sentindo tratada como você é muito bonita pra estar aqui. Ah, ao contrário agora. É, porque aí tinha coisa assim que tinha coisa que ah, eu te falei. Tá aí porque é bonita. De ter que inserir a menina mais cheinha. Cada um vê beleza de uma forma, gente. Eu não tô dizendo aqui que a mais cheinha não é bonita. Eu tô falando que na visão deles. Vamos falar então, não vamos falar de beleza, vamos falar de padrões. Né? Padrões de beleza. Então eles queriam outros padrões no ar. A bonita não servia mais. Eles queriam a bonita loura, ou a loura de olho claro, não servia mais. Eles agora queriam trazer perfis diferentes de mulher. É, a mulher é, que não tivesse, sei lá, nariz empinado e tivesse nariz grande, ou a mulher mais cheinha, a mulher que não é paquitazinha, que a mulher... Eles queriam outros perfis de mulheres. E, inclusive, a mulher preta. Salve, salve, pessoal. Aqui é o Eren Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem. Também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Pessoal, recentemente, né? Acho que os senhores ficaram sabendo, né? Das Olimpíadas, né? Que aconteceu. Que colocaram uma boxeadora transexual pra brigar com uma pessoa que menstrua, né? E a pessoa que menstrua perdeu em 46 segundos a luta, né? Tomou duas porradas, não aguentou, pediu pra parar, né? E a trans saiu vencedora. Adivinha o que aconteceu? Um monte de conservador ficou revoltado. Um monte de mangina conservador. E para os senhores terem uma ideia, até no meio aqui, pessoal, Red Pill, que os caras que se dizem masculinista, os caras ficaram contra a mulher trans e a favor da pessoa que menstrua. Tá ligado? E uma coisa, hein? Muitos desses canais vão se fuder, hein? Vão tomar um strike. E é bem merecido. Bem merecido. Porque isso consta como discurso de ódio. Transfobia, tá? É bom esses caras tomarem um strike pra eles perderem a monetização. Tá? Perder a monetização pra parar com esse discursinho fuleiro de mangina conservador, de Luquinha Manginato, né? Que é aquele Lucas Pavanato. Os caras com discurso de mangina conservador. O engraçado é que aonde estavam esses conservadores quando as mulheres usaram o Estado, usaram leis, né, arbitrárias, anticonstitucionais, para foder com um monte de homem. Tirar emprego de homem, expulsar os homens da universidade, cotas de gênero, ações afirmativas. Nessa hora, né, o conservador some, né? Porque eu já falei isso, a única coisa que o conservador conserva é o ginocentrismo. E outra, quem apoia essas leis gaysistas, essas coisas de LGBTQIA+, as maiores apoiadoras, as que estão na linha de frente, são as pessoas que menstruam, as mulheres cis. São elas que estão na linha de frente. Só que acontece, elas apoiam esses movimentos para prejudicar o homem. Para prejudicar o homem. Tá ligado? Principalmente elas apoiam muito o movimento gay, tá? Eu até falei isso, que a meta do feminismo na terceira onda do movimento interseccional era porque o feminismo tava com uma imagem ruim, porque era um movimento de mulheres brancas privilegiadas de classe média, né? Então trouxeram a mulher negra pra dentro do movimento. Aí, dentro do movimento, começou a ter uma briga entre as mulheres negras e brancas, né? Começaram também a vir mulheres não necessariamente negras, né, pessoal? Mulheres que não fossem brancas, indígenas, asiáticas, negras, mas as negras pegaram protagonismo na terceira onda. As mulheres brancas, para conseguir seu protagonismo de volta, o que elas fizeram? As mulheres brancas criaram a quarta onda do feminismo, que é essa onda do transexualismo, de trazer as mulheres trans brancas para dentro do movimento feminista, para que a mulher trans branca desce, né, o protagonismo para a mulher cis branca. Só que não aconteceu isso, a mulher trans roubou o protagonismo da mulher negra dentro do movimento. Por isso que ocorre aquela briguinha, como eu postei aqui no vídeo anterior, da Lívia Zarucci com a Tiesa, né? Que é o que? A mulher negra brigando com a mulher trans para ver quem é mais oprimida como mulher. Quem é mais mulher? Quem é mais oprimida? Tá ligado? É o que a gente chama de canibalização da esquerda. Aí, recentemente, eu tava assistindo um corte de um podcast que tava uma ex, né, apresentadora desportiva, né, da Globo. nesse podcast, né? E ela tava falando que ela foi demitida da Globo, né? Aí perguntaram, por que você foi demitida da Globo? Ela falou que a demissão dela foi injusta, não foi merecida, que ela era uma excelente profissional, mas foi porque eles queriam outros perfis de mulheres. Que perfis? Mulheres que não eram brancas. E essa mulher branca, loira, que vocês veem aí, ela é lacradora, tá? Tinha conservador, né? ANCAP, libertário aí, né? Por exemplo, Peter Schenck, Kraniev do ANCAP Sul, que tava vendo a mulher como se a mulher fosse conservadora, fosse uma coitada, não. Ela é esquerdista, ela é da Beautiful People, da patota do Projaquistão, tá ligado? Das orgias de Noronha. Ela, nos programas dela, ela defendia o quê? Que o homem branco fosse substituído. E é isso que muitas delas defendem. Quando elas falam, ah, o homem branco, não sei o que, domina, tem que trocar, tem que colocar mais diversidade. Elas acham, essas mulheres brancas, que isso não vai se virar contra elas. Foi igual um vídeo antigo aqui do canal, que eu postei, que eu falei isso. Se a mulher branca acha que derrubando um homem branco ela não vai cair junta, ela tá muito enganada. Porque ela acha que eu tiro o protagonismo do homem branco, coloco lá no protagonismo dele o homem negro, o homem indígena, o homem asiático. A mulher branca, pessoal, ela sabe internamente que ela é desejável, principalmente se ela for branca e loira. Ela sabe. Ela pensa assim, esses homens não vão me tirar meu protagonismo, porque o objetivo deles sou eu. Eles almejam o que eu sou. Uma mulher branca, então eles não vão me tirar do protagonismo. Só que ela esqueceu uma coisa. Com o feminismo de terceira onda e o interseccionalismo, a mulher negra não vai deixar você roubar o homem dela. A mulher negra vai te derrubar antes, vai puxar do tapete antes. E foi isso que aconteceu com ela. Ela achou que ia se dar bem. Que o homem negro, a mangina, né? Porque a gente sabe, né? Basta ser branca que o POC banca. É simplesmente isso. Só que a POC girl não vai deixar isso barato. A POC girl vai lá e vai puxar seu tapete. E foi o que aconteceu com ela. Ela foi demitida e agora a Globo só coloca o quê? Mulher POC. Um exemplo da Daiane dos Santos. Quando você vai ver aquelas comentaristas de jogo de futebol da Globo, é o quê? É umas mulheres gordas, gordona, não é mais a branquinha loirinha bonita, é uma branca feiosa, tá ligado? É igual aconteceu lá com na Fórmula 1, né? Tá ligado? E ela perdeu o emprego dela na Globo, porque ela achou que isso não ia se virar contra ela. E isso vai se virar contra elas, mais cedo ou mais tarde. Porque o pior defeito da mulher branca é ela se achar a última bolacha do pacote, tá ligado? Ela sabe que o valor de mercado sexual dela é superior de outras mulheres. Toda branca, principalmente loira, sabe disso. Principalmente, preferencialmente aqui no Brasil, que é um país de gente feia e horrível, tá ligado? De mulheres feias e horríveis. Então ela sabe do valor dela de mercado. Só que ela esquece uma coisa. Se o homem branco cai, você cai junto. Se você for colocar outro homem que não seja branco no protagonismo, saiba que as mulheres desses homens vão se virar contra você. E você tá sozinha. Você não tem um homem branco pra te defender mais. Você derrubou ele. Agora, você é uma presa fácil. E é disso que elas se esqueceram. A mulher branca esqueceu que não existe sororidade. Tá ligado? Que sororidade é uma mentira. Quando o bicho pega, as mulheres que são mais feias, como lá no vídeo lá que eu falo sobre aquela menina que foi vítima de ácido, tá ligado? Todos os comentários que eu vi eram de mulheres apoiando a menina feia POC que tá com ácido na cara da branca, dizendo que tem que fazer isso mesmo, porque mulher branca é tudo nazista. Eu não tenho nenhuma dúvida que hoje a cor da pele é um critério fundamental na hora da decisão. Eu já ouvi colegas falando assim, ah, mas eu abro mão da minha vaga para que uma apresentadora negra tenha uma oportunidade. Eu falei, mas não precisa ser assim. Não precisa dessa disputa. Basta entender agora, beleza, estamos todos aqui. Quem vai fazer o quê? Porque quem tem o perfil desse programa, quem tem o perfil daquele programa, eu acho que a gente passou uma transição aí de ter que entender isso. Não digo... Não tenho como te dizer se eu acho isso justo ou não acho. Só que eu sempre fui a favor da meritocracia. Chegou agora, não vai sentar na janela. Tipo, Romário Rules.